Corre Salvador, boa noite. Cinema 212, suas minas do marcador 7. É 212, o vento 130 graus, 62 é mais, autorizado o pulso. Autorizado o pulso, está no zero, Cinema 212. Salvador Ground, American 230. American 230, go ahead. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft through the main apron, gate 1-1. Roger, you are clear to start the tow and report before entering main apron, okay? Report holding before entering main apron. Okay, we'll hold short of main apron, American 230. É 6212, solo 06, direito 211 no solo. Direito 211 no solo, cinema 212, boa noite, bom domingo. Solo Salvador, cinema 212. Cinema 212, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 612. Qual é a posição nossa, Mestre? É 05, aguarda só um minutinho. Aguardando 05, Mestre. American 230, travel the ground. Yeah, did you say we're clear to enter the main apron? Negative. Maintain position. We have an aircraft of Ocean Air on your right side. The ground will clear the aircraft to enter via Juliet to stand number 05. Maintain position before main apron. America 230. Okay, maintain position. Ocean Air 6212. Autorizado Juliet, portão 05. Go ahead for America. America 220, Oscar Airbus 320 of Ocean Air. Entering via Juliet, you are clear to continue towing the aircraft until gate number 11. Report completed parking. Okay, we'll continue tow then after Ocean Air aircraft goes by. Thanks, America 230. Solo, Salvador, boa noite, é o Sam, Mike, Echo e Delta. Diga, Mike, X-Ray Delta. Autorização de reboque da posição 9, base 1, para posição remota 14, base 1. Aguarde um minuto. Aguardando, obrigado. Solo Mike X-ray Delta. Mike X-ray Delta autorizado início, reporte no terra. Ok, obrigado. Salvador ground, American 230 is parked at position 1-1. You have a good evening. Roger. Good evening. Boa noite, voo no 868, ciente da Tango, para autorização Aracaju 230. Firma o voo 1868. Firma. Voo no 868, autorizado de Salvador, CA Bravo CA Victor, para CA Bravo Alfa Romeo. Golf 677, aerovia. O nível 230. Saída Puca, Jamo, após Alfa Romeo Uniforme. Decola da pistola 0 com curva direita, código 5526, controle confirmando. Decola da pistola 0 com curva esquerda, código 5526, controle 120 decimal, confirmando, controle 119 decimal 35. Golf 677 aerovia, 23A autorizado, Puca, Jamo, Aru, curva esquerda, decolagem da pista 10, 5526, 10935, ou 1868. Correto, chama pronto no portão 01. Firma, senhor, chamará com pronto. Solo Salvador, Tamar e X-Ray Delta, saltado, informando até o Chivec, vai na sequência. Bando parqueado na remoto no 4. Positivo, sinal no 4. Obrigado, boa noite. Excelente, boa noite. Para 1868 para o posto de estacionamento, porta 1. Um. 1868. Portão 01, não autorizado para o posto de estacionamento, chame táxi. Chamada para táxi, 868, tá bom. 1968, POB 168, 2 horas e 3, Recife alterna para o táxi. Confirmação autonomia, por gentileza, Gol 1868. 2 horas e 3 minutos. Gente, autorizado táxi via Índia, ponto espera da 10, chame torre 1895. O ajuste do altímetro 1018, Gol 1868. Esse do ponto espera 1895-1018. Boa noite, Gol 1868. 1868 autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1, 2-0 graus, meia dúzia nós. Ele decola 1-0, Gol 1868. Oito, decola aos 38, controle 120, correção 119, decimal 35. Tá, 35, 868. Salvador, Oceaner 6258, boa noite, 2 milhas próximas. Oceaner 6258, ciente, já tem pouso autorizado, pista no zero. Ventura 20 graus, 5 nós. 19 graus, 6258.